Então, na verdade, a minha intervenção aqui, o que eu gostaria é de, como um professor de uma faculdade de educação, de uma universidade pública que pesquisa educação e tecnologia, tentar fazer algumas costuras e abrir alguns nós depois para a continuidade que vai falar de ciência e tecnologia. Então, quando eu vi o tema Outros Desenvolvimentos, obviamente ele puxou algo que tem sido um enfoque muito forte que o nosso grupo de pesquisa, que é Educação, Comunicação e Tecnologias da Faculdade de Educação, tem trabalhado, que é a ideia de outras educações, com essa perspectiva plural. Então, a gente tem insistido numa perspectiva plural para a educação, mas não combatendo a escola única como uma luta contrária ao movimento que vem desde a década de 30 do século passado, de defesa da escola para todos. Mas o que a gente acha que é importante avançar é que essa escola para todos, ela tem que ser um direito de todos, mas ela não pode ser a mesma escola para todos no sentido de ser uma escola que trabalhe com o conhecimento hegemônico. Então, essa escola, ela tem que trabalhar nessa perspectiva plural, e aí, claro, vai terminar juntando todas as experiências, as que passaram por aqui, né? Labcels, rede, ruas, o próprio Top Pixel, os museus. Então, esse conjunto de experiências, eles têm que, de certa forma, alimentar a escola. E, para que a gente não caia naquilo que João colocou ontem, de que os alunos terminam se envolvendo mais nas coisas que são para o além da escola. Quer dizer, ou a gente consegue compreender que a educação, as educações, as escolas, elas têm a capacidade de trabalhar com esse diálogo entre as diversas culturas, entre as diversas visões de mundo, incluindo aí a ciência estabelecida, a língua estabelecida, ou nós vamos continuar formando pessoas que são, em última instância, cidadãos que amanhã vão estar no comando do país, que não compreenderão a necessidade de considerar que as culturas se transformam. E eu acho que aí Juan coloca claramente isso, quer dizer, o que é a cultura tradicional? Quer dizer, uma cultura que não se mistura é uma cultura que morre. É da natureza das culturas se misturarem. Então, trabalhar com essa possibilidade dessas misturas de culturas é fundamental para a gente não querer, de um lado, acabar com as culturas, com essa lógica dominante hegemônica que vai chegando e destruindo tudo, mas também não querer folclorizar uma determinada cultura isolando ela do desenvolvimento. Como agora, a noção de desenvolvimento aí é que vai ter que ser desenvolvida, aperfeiçoada enquanto conjunto teórico. E aí a escola, e eu falava isso de manhã na conversa com Henrique, com Sarita e Juliana, a escola, ela tem que ter, e o professor particularmente, tem que ter a capacidade de trabalhar com essas diferenças, não na perspectiva de apenas aceitar a diferença, mas numa perspectiva que me parece mais difícil, mas muito mais rica, que é a perspectiva de enaltecer as diferenças. Ou seja, as culturas tradicionais ou diversas vão entrar na escola não como folclore, não como pitoresco, mas como elemento pleno de conceito, elementos culturais plenos. Então, ao entrar na escola desta forma, ela vai ser respeitada e vai ser enaltecida, porque não vai haver a preocupação de transformar aquela cultura no hegemônico, que é o que a escola faz hoje. O que é a escola, em última instância? É uma máquina que transforma o outro no eu. Ou seja, é uma máquina que, em última instância, destrói as diferenças. E quando a diferença entra, ela entra como o índio no dia do índio, ela entra como ambiente no dia do ambiente, ela entra com a ciência e tecnologia na semana de ciência e tecnologia, e o mais grave, um não se fala com o outro. São as tais caixinhas. Então, eu creio que o desafio que a gente tem nesse pensar esses outros desenvolvimentos é pensar a educação como uma dimensão estruturante da sociedade, no sentido de que, e aí vem a minha provocação a Felipe e todos aqueles que falam na educação aberta, o aberta no sentido de amplo e não o aberta no sentido não escolar. E por que isso é importante? Porque cresce no mundo todo essa ideia de homeschooling ou unschooling, quer dizer, não necessidade de escola. Ora, não necessidade da escola em países como o nosso só tem um resultado, que é o filho dos pobres ficarão sem nada e os filhos dos ricos terão acesso a tudo como sempre tiveram. Então, a defesa de uma educação aberta nesta perspectiva, que não é a que defendemos e que muitos defendem, é uma defesa cruel, porque, na verdade, ao falar mal da escola e não conseguirmos transformar uma escola, nós fazemos uma das maiores perversidades que tem, que é, em nome da liberdade, deixar aqueles que não têm acesso a culturas, no plural, não é a cultura com o C maiúsculo e no singular, às ciências, aos saberes, sem acesso a essa ciência, a esses saberes. Então, a escola tem que ter, claro, que não é essa escola que a gente tem hoje, isso é claro para todos nós, essa escola que está hoje é um esforço fenomenal de poder se manter sustentada, porque, de fato, ela não consegue ter o significado que efetivamente nós queremos que ela tenha enquanto uma educação pública, gratuita e laica. Simbolicamente, essa escola é aquele auditório, aquela sala que nós estávamos ontem, que é uma sala que ao mesmo tempo é escola e é fora da escola. Aquelas duas portas, simbolicamente, representam a comporta da sociedade com a escola. Não é sempre que tudo vai ser sociedade, vai ter o momento de um professor dando aula, e a gente viu isso lá no laboratório, quando os dois alunos de graduação se empoderaram como professor e davam aula, explicando lá os conceitos, e a meninada lá parada de olho, vidrado e ligado no cara dando aula. Agora, essa aula não é 100% do tempo que vai acontecer. Em outros momentos, sumia o professor, abria a porta do lado de fora e entravam as outras pessoas para interagir. Então, essa escola que tem esse muro que ora fecha e ora abre, ou que não é muro, porque ora fecha e ora abre pode não ser muro, é uma escola que tem uma forte vinculação com a sociedade. Uma forte vinculação com a sociedade. E ela passa a ser um equipamento que passa a ser defendido pela sociedade como sendo o grande equipamento que a sociedade tem, que a comunidade tem, para realizar suas festas, para ter aula, para realizar suas sessões de cinema, reunião do sindicato, reunião da prefeitura, espaços que se misturam o tempo inteiro, porque essa é a escola que nós queremos, uma escola que se misture o tempo inteiro e que, em última instância, forme a meninada para compreender que a mistura das culturas é o avanço que nós precisamos numa luta por uma sociedade que não seja preconceituosa, numa sociedade que respeite e enalteça a diferença. Então, eu creio que, que essa ideia do TropPixel, essa ideia da discussão das temáticas da ciência, da tecnologia e da cultura, todas misturadas, um dia numa escola, um dia numa faculdade, um dia na rua, um dia falando de cultura, um dia falando, um segundo falando de cultura, outro num bar vendo vídeos. Quer dizer, essa é uma dinâmica que não se repete, né, e que não deve ser tida como modelo, e que vai construindo essa escola que a gente quer, que a gente defende para a sociedade, essa escola pública que a gente defende. E para isso, obviamente, precisa de uma figura absolutamente especial e necessária, que é o professor. Quer dizer, é um professor que está mesclado e miscuído com as tecnologias, que não são ferramentas, então computador, internet não é ferramenta, que são tecnologias de linguagem, tecnologias de escrita. Esse professor fortalecido vai contribuir e vai colaborar com a meninada na escola, e essa meninada que pode ir até a graduação, é para que elas também se transformem em produtoras de culturas e de conhecimento e não consumidoras de informação. Esse professor poderoso é um professor ativista, é um professor intelectual, é um professor liderança, como ele era no passado na escola pública. Mas por que ele podia ser no passado na escola pública? Porque a escola pública do passado era uma escola de elite, atendia muito pouco. Então hoje, como ela tem que atender ao universal, e caminhamos nessa direção do universal, nós precisamos recuperar esse papel e essa responsabilidade do professor, transformando esta profissão numa das profissões mais cobiçadas da sociedade. Coisa que não é o caso dos dias de hoje. Quer dizer, lamentavelmente, quando a gente vê a procura para os cursos de pedagogia e para as licenciaturas, são sempre licenciaturas, são sempre cursos muito menos procurados, porque, evidentemente, o mercado de trabalho é um mercado que não favorece a essa profissão. Esse professor, com esse espírito, é o que eu chamo, sumiu, é o que eu chamo de um professor com um jeito hacker de ser. É uma escola com um jeito hacker de ser. Então, na verdade, nós criamos, e eu encerro passando um videozinho. Vai? Ah, certo. Esse professor com jeito hacker de ser, ele é um professor que a gente tem que ir construindo, e nós, na Faculdade de Educação da UFBA, temos trabalhado nessa perspectiva, e eu tenho uma disciplina na pós-graduação em educação chamado Ética Hacker e Educação, justamente para discutir os princípios da ética hacker, porque a gente acredita que esses princípios da ética hacker são fundamentais para compreendermos esse papel do professor, esse professor líder intelectual, ativista. E em 2010, exatamente na Semana de Ciência e Tecnologia, nós fizemos um trabalho dentro da disciplina que foi um seminário, A Ética Hacker e o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, em que os próprios mestrandos e doutorandos trabalharam na construção de uma série de materiais, e numa parceria com a Rádio e TV Educativa Pública do Estado da Bahia, nós durante um mês ficamos passando na televisão umas vinhetas que foram criadas coletivamente lá pelo grupo em torno do tema da ética hacker. Na Semana de Ciência e Tecnologia fizemos então um eventozinho de 2 dias, que deu mais trabalho prestar conta do que o próprio organizar o evento, com os papeizinhos que tinha, bilhetes de viagem, etc. E durante toda a semana, praticamente todos os programas da televisão e da rádio produzidos localmente, tratavam da questão da ética hacker. E aí discutia com os colegas lá da UFRB a questão da cultura hacker e a música e a remixagem, um programa de debate sobre o desenvolvimento. E eu mostro então um pedacinho aqui dessas coisas. O som é meio ruinzinho, mas acho que dá para ver. Do que foi produzido, que foi o ar ao longo desse mês. O trabalho coletivo e aberto de cientistas possibilita descobertas sensacionais. Novas estrelas são encontradas pela ação colaborativa de milhares de astrônomos amadores espalhados pelo mundo. É assim também com o genoma. Trabalhar de forma colaborativa, apaixonada e livre são alguns dos princípios da chamada ética hacker. Fique ligado, a colaboração faz coisas surpreendentes. De 18 a 24 de outubro, Salvador vai sediar a Semana de Ciência e Tecnologia. O evento vai ser realizado na Universidade Federal da Bahia e traz, entre outros temas, a multimídia integrada, a ética hacker e o desenvolvimento científico e tecnológico. Boa noite, no TVE Debate de hoje nós vamos discutir a ética hacker na sociedade. Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui na mesa do programa o professor Sérgio Amaral, professor da Universidade Estadual de Campinas. Boa noite, professor. Boa noite. Temos aqui o representante da Fundação Software Livre da América Latina, Alexandre Oliva. Boa noite, professor. Boa noite, Rafa. E temos... Hacker não tem nada a ver de criminoso. Criminoso é cracker, né? E tenha bom vocês lembrarem que craca é aquela bolachinha, craca, hacker. Por que que a mídia faz isso? Por que que a sociedade faz? Então, quem é hacker? Hackers são pessoas que gostam do que fazem, se divertem no que fazem e tem um eixo fundamental em princípios de ética que os te dá essas diferenças. Bom, os tempos mudaram. Hoje a gente consegue copiar. É fácil de copiar uma obra digital. Mas a indústria quer continuar no pensamento medieval de dizer, ó... Vocês têm que, né, cada cópia que vocês fizerem, eles dizem, vocês têm que pagar para o autor, mas não é. A gente tem estudos que mostram que o autor recebe uma fração muito pequena. Tem menos lucro no processo. E curiosamente, né, o autor tem um monopólio natural sobre a obra. Na hora que eu fui lá, eu escrevi uma coisa num pedaço de papel, eu sou autor disso, mas só eu sei o que está aqui. Eu posso vender por quanto eu quiser. A grande falácia da indústria medieval é essa, querer dizer que o autor precisa desse monopólio artificial, não precisa. E aí agora vem as imagens continuam de um programa de rádio, que é um programa chamado Radioca, super bacana, uma hora, domingo de noite, na rádio, e que também foi feito de forma colaborativa. Cada um terço do programa foi feito por nosso Cláudio Manuel, que é um DJ, professor da UFRB, Gilberto Monte, André Stangli, cada um mandou um seu texto com uma seleção musical, e o programa foi essa composição. Por que que isso, eu trago isso aqui? Porque eu acho que a gente conseguiu, nessa articulação com a rádio e a televisão, chegar nesse outro aspecto que eu considero muito importante. Eu também já mencionei um pouquinho isso ontem lá, que é a importância da escola e da educação ter um link muito forte com essa dimensão de comunicação, de tal forma que a gente compreenda que o trabalho de professores, o trabalho da escola, tem que ser um trabalho também de ocupação dos espaços midiáticos na região onde ela está inserida. Tanto ocupação dos espaços midiáticos tradicionais, como dar mais entrevista em rádio, escrever nos jornais, como também da criação de novos espaços, que no caso, blogs, etc. e tal. Não à toa, e com isso eu encerro, justamente hoje, está aí nos jornais, que um juiz no Acre está obrigando cerca de 40 blogs da cidade a fazerem um registro no cartório, justamente como uma forma de criar controle sobre essa expressão que nós temos, que é ter os nossos blogs e escrever, e a partir daí criar efetivamente um espaço de comunicação efetiva fora dos grandes grupos midiáticos. Então essa é uma luta que tem que perpassar o nosso cotidiano, como eu falei ontem, no meu entendimento, a luta pela banda larga. E na luta pela banda larga, entre tantas outras coisas que a gente precisa fazer, é ficar claro de que Uma das etapas importantes dessa nossa luta é acabar com essa diferenciação entre velocidade de download e velocidade de upload. Quer dizer, essa diferenciação é justamente porque está na cabeça das pessoas e na cabeça dos legisladores e principalmente das grandes corporações que nós queremos a internet para consumir informação e não para alimentar o ciberespaço com a nossa cultura, com os nossos valores, com todas as remixagens que vão ser feitas a partir disso. Por isso, e com isso encerro, que quando nós estávamos trabalhando a Universidade Federal da Bahia na implantação da internet no estado da Bahia, e fomos implantar a primeira escola do Novo Marotinho, a internet na primeira escola, a gente insistia numa frase que terminou ficando um bordão, um mantra nossa, que é: nós não queremos a internet nas escolas, a gente quer as escolas na internet. Ou seja, justamente nessa perspectiva que Juan mencionava, que é a cultura local se remixando, produzindo novas culturas, e essa cultura ocupando o ciberespaço, em outras palavras, ocupando o seu lugar na sociedade enquanto lugar privilegiado e não apenas como cultura subsidiária. Acho que, para começar, é isso aí. Obrigado.